Hey. Bay. This is shit. Não importa o lugar, o pensamento zen, ideias pra trocar. É difícil sim, encontrar um lugar nesse mundo de guerra onde a paz queira habitar. E olha só, em cada olhar eu percebi que a paz interior é o que tem valor por aqui. Mais amor, muito mais amor pra nós. Escute o coração enquanto calo a minha voz. Um olhar, um abraço que falam sem parar, e a lágrima que expressa o sentimento de estar de corpo e alma e poder se entregar nesse sentimento bom onde sempre quero estar. E o amor aqui se faz presente, entende? Em cada atitude onde o ódio está ausente. Renovação, mudança, transformação da mente. Passado é experiência, sou grato pelo presente. Se eu estou com você, eu me sinto bem. Me sinto bem, obrigado. Esqueço do mundo e me sinto bem. Só o amor pra fazer a gente se sentir tão Teus bem. Meus lábios me chama e eu fico bem. Eu fico muito bem. Mostro o seu sorriso pra ficarmos bem. No futuro vou colher frutos que plantei. Se nada é por acaso, sou grato ao rei dos reis de te encontrar. Pra continuar de uma forma diferente onde o amor vai habitar. Se eu soubesse antes que o amor melhora a vida, então ame, clame, escute cada batida do coração que grita querendo paz, pra que a dor vá embora e não volte mais. Quero andar de mão dada com a felicidade, fragmentos de momentos bons de verdade. Saber apreciar a vida que Deus dá, viver sozinho não dá, e com você quero estar. Poder curtir do bom e do melhor contigo, viver e se sentir cada vez mais vivo. Em cada abraço se sentir protegido, pra que esse amor se torne um abrigo. Se eu estou com você, eu me sinto bem. Me sinto bem. Tão bom, mas esqueço do mundo e me sinto bem. Me sinto bem. Teus lábios me chama e eu fico bem. Eu fico tão bem. Mostro o seu sorriso pra ficarmos bem. Bem. Codinome PBL, bem. Se sentindo cada vez mais bem com esse amor.